gente mantém a posição Lima Kilo Zulu. Passarei do 2223 e decola 51 no controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, passarei 2223, cruzando 1000 pés na Arbor. Bom dia, 2223, sobe 260, saída Arbor, sem restrições na subida. 260, sem restrições na Arbor, 2223. Aguarde o embreagem que está passando na retaguarda. O embreagem azul, após autorizar o feedback dessa região. Pode ser a retaguarda, pode ser a retaguarda. Beleza, poderia me confirmar? 1, 2, 5. 1, 0, alterna 1, 3, 3, decimal 20 e 5, vamos. Afirmativo, 1, 2, 5. 1251-133-25, trip 5365-5345. Bom fim de semana. Chapo táxi com 455 de autonomia, pelo BD 90, Terra Ribeirão. Escuta. É o segundo embreque que vai passar na guarda. Aguarde mesmo e após. Emitir o puxo, por favor. É o segundo, que está saindo do ponte. O azul 4299 segue via ainda no ponto que espera 18621 no ajuste. Confirma o POB, autonomia? Ok, segue o táxi via parte 1 no Índia. A Índia Bravo, Índia Alfa Bravo, estou esperando a 0286, o POB 90, Pena Ribeirão. Gente, 90 Ribeirão, autonomia? 4,50. Ok, 4,50, bom louco. Tá. 1031, mantém o ponto de espera da 10. Lima Kilo Zulu autorizado a decolagem pista na 7160 graus, 10 nós. Nave 131 da Azul alinhar e manter a cabeceira 10. Informação, quilo, cruzando 1 entre 0. 1072, bom dia, senhor, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 050, vigilância na amarela, 072. Patango Lima, Kilo Zulu, decola 55, controle agora 120, decimal 8, bom voo. É, João, bom dia. 9131 da Azul, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Zulu, bom dia, contato radar, sobe uma centena na proa de coral. É. 923, chamo centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 25, 133, 25, 923, obrigado, bom dia. Azul 4299, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Prossiga. Reta livre para coordenação do setor Guardião 07, reporta na decolagem. Decola 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, azul 9131, cruza 1800 pés na Puca. Azul 9131, bom dia, contato radar, só 370, sai da Puca. Sobe na Puca pro 370, Azul 9131. Azul 3304, bom dia, Cristina. Azul 3304, aguarde, pode. 4299, autorizado a decolagem pista 10, 150 graus, 109. Tem alguém matando ao controle, prossiga. Isso agora de costas, meu Deus. Trem insistindo, confia. Abre com destino a Amargosa, confere. Notificação aí, doutor Matão? 1208, bom voo. 208, bom dia. A decolagem intercepta ali do litoral, acionando o código 0143, o hotel Matão. Controle, Azul 4299, bom dia. X-ray intercepta LS approach X-ray runway 10 to Ocean 6311. Ocean Air 6311 clear down to 2000 feet, clear the LS X-ray report on localizer, altimeter setting 1021. Roger, 2000, I got back when establish on localizer was 6311. 4299, eu controlei. Passando agora o 2010, senhor. Confere, contato, radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. A gente pode voar direto da EL? Direto da EL, está livre, o azul 4299. Direto da EL 4299. Passareiro 2223, chega agora o centro Recife em 1288, alterna 1260. 1288, 260, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Motinha no litoral, reporte fora da barra, hotel Matango. Hotel Matango, confirma o que eu vi. Gente, quando possível, informação estimada de pouso. Diga. 31 será o estimado de pouso do Instituto Plano de Jesus, copiado, prossegue 500 pés da linha litoral, reporte Faro da Barra, Hotel do Motel. Barra, Patarata, Angu. Gol 1072, na chegada da mar e desça para 2000 pés, o altímetro 1021. 2000 pés na mar e ajustado no 021, no gol 072. Localized code 6311. 6311, complete the procedure and call now tower on 118.6. Tower 118.6, 6311. 072, autorizado ele é X-Ray, reporte no localizador. A gente vai chamar no localizador 072. Para Brasília, nível 380, via Upezulu 17, Arbor Elefa, 3.5.0 no 1, frequência do controle 120 do sinal 8. 3663, decolando da Euleda. 3663, boa, contato, radar na decolagem, suba ao 340, saída da El. Pode voar direto da El, da presente? Direto da El, está livre. Obrigado. Clear to land runway 106311. Gente, na presente a frequência livre para coordenação, Hotel Lima Tango, um bom voo. Azul, 9131, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife agora 125-12685, secundário 12545, azul 9131, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia, Oceané 6312, informação, quilo para Recife 390. Pan 3304. Protegimento correto, autorizado o feedback em funcionamento, chame para ataque. Oceané 6312, prepare a PUC e aguarde cópia. Informação aqui esquiva. Grato, PUC e aguarde 6312. Para PUC. Ainda não, peraí, para PUC. Nossa, não tem a 05, não. Está pronto para PUC. Autorizado o feedback em funcionamento, chame para ataque. Direcionar, pronto, cópia. Para Brasília, nível 320, autorizado. Via rota do plano, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo após Momo Nitsa. Momo transição Nitsa. Controle 120, décima 8. Responda 5002. ótimo para pushback essa noite. One, two, one, nine, thank you, bye. Controle 4298. 4298 é o controle. Pode chamar Recife já, seu? Seria o 4299, confere? Acionado 5576. Ah, positivo, 4299, perdão. 4299, chama o centro Recife, no 251, alterna 13325. 251-3325, 4299, bom dia. Bom dia. Ocean 631, runway vacate Foxtrot, now take Alpha. Welcome Ocean 631, Patra Alpha, Foxtrot Juliet. Alpha Road, shout out to Juliet, Ocean 6311. Ooh, what did you move to? 729, what did you move to? That's very stabilizado. Agora sim, estabilizado no 073. A Platelia 73 chama no Torre 183, Almeida. Vai chamar 286, Tejão, 073. Salvador, bom dia, voo 07 final, baixado de chocado, salvo. Voo no 072, bom dia, tráfego já avistado, o vento 150 graus com 12 nós, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, 072. Salve Salvador, Lutana 3304, 101 a bordo, 4 horas e meia de alternativa, alterna com tá contato. 3304, ponto de espera 286, 2021, bom voo. Ponto de espera 286, 2021, obrigado. Se tiver que ser 5221, não pode ser. 5221, não pode ser, autorizado, puxa. Agora no copo. O Channel 6312, pushback acionamento, está no finger número 11. Autorizado pushback, agora no copo, no 11, Channel 6312. Autorizado pushback acionamento, agora no copo, Channel 6312. Offshore Juliet, 311. After, the Bond off-roll, continue attack via Juliet, gate number 9, 611. Get behind, go with the free attack to 809, Ocean 6311. Então 3663, passando no 40, chama agora o Centro Recife. 1251, alterna 13325. 251-3325, tá 3663. São 3859, cópia. Norte, autorizado para o Atlântico Curitiba, de voo 360, via Upazulu 21, decola da 10, primeira curva direita, saída árvore elétrica, transponder 5021, sequência do controle 120, 8. 4359, autorizado para o Curitiba, 3259, só reto, espero que o check também. Alfa vai reportar antes da Juliette, Gol 1072. Corrigindo, mantenha-se antes da taxi de Lu, Gol 1072. Gente, vai manter antes daqui, no Gol 1072. Marcante do trip 5221, 44 a bordo, alterna Salvador, alto na meia de 3 horas e 40 minutos. Em frente, reporte antes da Juliette, Bono 072. 35221, reporte na saída do 43, são 4-4 a bordo. 4-4 a bordo, alterna Salvador, 340, reportar na saída do 43, 35221. Prossiga, Chinem 6312. Recife 350, viés 358, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Saída Puca, transição Aru. Transponda 5005, controle 120.8. Autorizado nível 350 para Recife, via Upper 58, decola da pista 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aru. O controle 120.8 e o transponder 5005, poxa, 6312. 6312, cotejamento correto para o táxi. Vai reportar táxi, seu chané. Tá pronto pro táxi, seu chané 6312. Gente, aguarde. Entendo. 5221, nascido em frente via Índia, pronto cópia? Pronto cópia via Índia. Será nível 200? Pararaca, para a vitória da conquista, decola da 10, curva direita, saída agora, após a rua direta. Controle 120.8, 5023, transforma. Agora, considerando o pátio, táxi da Índia, ponto espera 118.62.63.12. 312, confirma POB, autonomia alternativa? A POB 111, autonomia 3.30, Natal. Gente, por favor. Obrigado. Controle, boa, 3304, passando 2200 pro 380. Pro 4, contato, radar decolagem, subou 380. Saída, Arbor. Arbor, no, subindo pro 380. Trip 5221, autorizada a decolagem 10, vento 150 graus, 10 nós. Que uso o controle? Trip 5 Bom 2-1, decola aos 1-7, controle agora 1-2-0, décima 8, bom voo. 0-8, obrigado. Salvador, Trip 5221. Trip 5221, eu contato o radar na decolagem Subol 200, saída Arbor. 200 na Arbor. .04 presente, direto Elefa, está livre. Direto Elefa, 3304. Espera, pronto. 6312, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, chamei a 63, 12. Autorizado, feedback adicionar aqui no carro. OEB-6729, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, decolada pista 10, primeira curva direita, da El Leda Drift, transponder 5022, frequência do controle 9208. Colégio da 10, 150 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, 10, chanel 63, 10. Solo é o gol 1605. Web 6729, ciência, aguarde para feedback econômico. Solo é o gol 1605. Gol 1605, prossiga. Certeza, a nossa demora aqui no gate deverá ser de aproximadamente, por mais tardar 15 minutos, se não gostaríamos de manter o nosso plano básico de conseguida, transporte. Mendoro 500 para Maris. Ok, graças. Vitor Mike Quebec, ao controle. Prossiga com a transmissão via corredores, regressando de Cairo. Confirme o PLB. Na minha 312, decola aos 20, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, 63, 12, boa.